ao longo dos anos, tá? Então, a partir de começaram a ter vários encontros sobre o problema das crises ambientais no planeta Terra, e foi cunhado o termo biodiversidade. Então, hoje em dia, todo mundo fala em biodiversidade, diversidade da vida. Certo? E a biodiversidade, que é a diversidade da vida, ela é dividida grosseiramente em três biodiversidades: a diversidade taxonômica, a diversidade genética e a diversidade ecológica. Tá? A diversidade taxonômica seria aquilo. Como é que é o nome? Renato. Renato? Então, o Renato falou. O que, que é? A diversidade taxonômica é que você tem dois ambientes, certo? Dois ambientes. Aqui tem um peixe. Certo? E tem aqui uma água. Certo? E aqui eu tenho, certo? Uma lombriga, um nemato, certo? E um medolinho, certo? Qual dos dois ambientes é mais diverso? Os dois têm a mesma diversidade? Qual que é mais diverso? Que tais de diversidade tem maior diversidade de ano no A? Levanta a mão. Quem acha que a maior diversidade está aqui? Levanta a mão. Repetindo. Aqui eu tenho outros zumbis, isso aqui é um peixe. Complexo, ele vai ter mais nichos E ele vai ter muito mais estratégias diferentes entre as espécies para pegar alimentos diferentes. Porque à medida que vai aumentando as espécies, o número de espécies, aumenta a competição. Aumentando a competição, aumenta o deslocamento de nicho. Aumentando o deslocamento de nicho, o nicho fica menor, mas as espécies ficam mais especializadas. E elas criam estratégias e, evolutivamente, elas criam estrutura para tornar mais eficientes essas estratégias. Mas nós vamos desmistificar a ecológica bem devagarinho, porque tem que ter tudo, certo? Foi? Aí eu vou meio rápido para vocês. Tá, então o que a gente tem que entender no início? Existem três biodiversidades: a taxonômica, a ecológica e a genética. A genética se tem na aula de genética, a taxonômica na aula de sistemática, e a ecológica se tem na aula de sistemática. Cada um pegou uma parte que é assim, fica mais fácil, né? Bom, dá para apagar a luz aqui? Só uma parte. Aí, obrigado. Então, a biodiversidade são os parâmetros mais fáceis e mais importantes para você conhecer a comunidade. Certo? Então, ela pode ser caracterizada para a gente assistir a falar disso. Só que para você estimar a diversidade, você tem que saber como estimar a diversidade. Porque se você chegar lá e diz, ah, eu vou estimar a diversidade do Parque dos Irmãos. Mas aí, como é que é o nome? Como o Rafael que vem enfatizou, não adianta só contar as árvores que tem lá, porque eles têm maravilha, eles têm fauna associada. Eu vou lá e conto as árvores, mas as árvores também vão ter o quê? Fauna associada a elas. Então a diversidade ela é muito maior do que a gente olha para esse mundo. Porque você tem bactérias, você tem protozoários, você tem fungos, você tem micro-organismos, organismos de tamanho intermediário, organismos grandes. Então você tem uma diversidade muito grande, tanto espécies quanto o tamanho dela, a proporção dela. Professor, foi. Também a gente identificou uma comunidade e achar um caso de espécies que aparentemente são as mesmas, que não fazem morfológico diferente, pode ser um complexo de espécies, né? Que está uma diversidade distinta. E como é que você vai saber que elas são espécies diferentes? Ou genética também, ecologicamente. Você tem métodos diretos e indiretos de saber que elas são complexas de células. Faz assim, você joga lá um veneno. Se não morrer todo mundo, provavelmente o elefante não tivesse geneticamente, vai ser um complexo de células. É meio drástico, né? Mas vamos fazer assim, você pega e cria uma estrutura de ambiente. Se algumas morrerem e outras não, vai ver que aquelas que são mais adaptadas vão fazer sucesso. Ou faz uma análise genética, né? Que é mais caro, mas também então, geralmente, eu já coloquei isso aqui, né? Isso aqui é para justificar o uso de diversidade, tá? Mas eu já justifico isso depois, porque o índice de diversidade, você pega todo o número de espécies que tem e você transforma em um número. Então, você pega uma amostra lá, identifiquei 36 espécies, mas cada espécie ela tem um ciclo de vida, um modo de alimentação, né? uma área de dispersão de alimentação diferente das outras. Eu pego tudo isso e transformo num número, 30 espécies. O que isso me diz? Ou eu uso um índice de diversidade, o que isso me diz? Então, mais tarde a gente vai tentar explicar o porquê. Bom, a definição de diversidade é um problema. Por quê? Porque para você enxergar essas espécies, primeiro, você precisa delimitar a área. Certo? Depois, você tem que escolher qual vai ser seu descritor. O que é descritor? Quando você usa uma comunidade, você vai usar alguém dos organismos para descrever o seu ambiente. Eu digo, eu adoro plantas. Então, o descritor não será plantas. Ah, eu adoro árvores, será árvores. Ah, eu adoro crianças, será crianças. Ah, eu adoro insetos. Outra vez, se for não ser, os insetos. já vou acreditar, eu sou generoso, eu gosto de tudo. Vai ser boa, né? 12 princípios, só gosto de água. Total. As águas são boas, é um ataque sistemático, é um grupo de ouro. A gente tem uma grande radiação adaptativa, uma grande habilidade para usar só as águas. Pode usar só os dois dedos. Tá? Então, a definição de diversidade depende do descritor que vocês estão utilizando. Esse descritor, ele tem que ocupar a complexidade do ambiente, em termos de ascas, nichos, etc. Certo? Então, tem que ter um descritor amplo. Não pode ser uma espécie, um grupo específico, uma coisa específica, né? Um animal específico, uma planta específica. Tem que ser um grupo que consiga descrever o ambiente. Depois tem o problema da área. Qual é o problema da área? É que quanto maior a área, maior a diversidade. Por quê? Tem dois motivos aí. Peraí. Isso, quanto maior a área, maior o habitat. Mais indivíduos, claro. Quanto mais indivíduos, maior a probabilidade de você pegar aqueles mais raros. Então são as duas características. Quanto maior a área, maior a complexidade de habitat. Com isso, espécies que você não tinha capturado, já capturado, você pegou ela no ambiente mais específico. Mas também, quanto maior a área, mais indivíduos. Mais indivíduos, maior a probabilidade de você pegar aqueles raros. Entenderam as duas percepções? Então, a avaliação da diversidade tem que levar em conta o esforço amostral. Por quê? Espécies raras serão indivíduos e não capturadas um grande número de indivíduos. Esforço amostral? É assim. Qual é o tamanho? Qual é a área que ocupa os recifes de coral no Brasil? Mas sim, qual é a área que ocupa as praias de negócios no Brasil? 8 mil quilômetros de costa. Então tem no mínimo 8 mil quilômetros de praia no Brasil, certo? Esse é o tamanho. Então você vai lá só com o operador 25 por 25 e diz: ah, a diversidade da praia é tanto. Você acha que tem um operador o suficiente? Não. Então tem que ter um esforço amostral que seja representativo da área. Então, é claro que quanto mais praias eu amostrar, melhor, mais consistente vai ser a minha estimativa de espécies concorrentes do sistema, concorda? Então, concorda que tem que ter um esforço amostral? Fala de cavalo. Tá com uma diversidade de pensamentos aí, é? Não, não, não, som. Bom, com relação à escala, além da diversidade da estimativa, tem um problema de escala. Mas, com relação à escala, nós temos diversidade em alfa, beta e gama. Diversidade alfa é quando você tem um ambiente homogêneo. Certo? O que é um ambiente homogêneo? Por exemplo, quando você está andando, alguém já foi procurar outro avião? Quando você está andando naquele banheiro, aquela planície mareal ali atrás, é homogêneo, né? Parece tudo uma coisa só. Então aquilo ali é o mesmo que seria o quê? Uma diversidade alfa. Mas, se você pega, começa a observar mais detalhadamente, você vê que ali tem intermínio. E à medida que vai chegando perto da linha d'água, vai ficando mais rocoso, mais lanoso. Então, agora você pode dividir a praia em duas regiões. A região superior arenosa e a região mais interior lamosa. Opa! Daí, já, se são dois ambientes diferentes, então já não é mais diversidade alfa, é diversidade beta. Porque houve um gradiente ambiental. Quando há um gradiente ambiental, você tem o quê? a diversidade ao longo dos gradientes. A diversidade ela se torna, né, do ambiente. Daí ela é diversidade beta. Então, diversidade alfa, um lugar homogêneo onde as espécies são distribuídas teoricamente, aleatoriamente ali. Certo? O ambiente é mais ou menos homogêneo. Diversidade beta, de toda a comunidade. Esse mundo estradinho. Mas isso depende do parâmetro. Ele está um pouco. Depende. Em relação com a diversidade de transporte, ou se for pequeno, só o fato de mudar de uma árvore toda a cor do ambiente. Sim. Aí vem o problema da réplica e da pseudo-réplica, certo? Tá? Então, se você tem. Você está medindo 2 microgramas, tem duas asas são duas réplicas. Aí você vai ver se as condições ambientais dos dois ambientes, que, elas estão, que tipo de comunidade tem no local com luminosidade, sem luminosidade, 100% de umidade ou 90% de umidade. Se as condições forem iguais, teoricamente a comunidade é a mesma, a diversidade é alta. Mas comparar a água com o chão é diferente. O ambiente já é diferente. Então a comunidade aí, se for o mesmo ecossistema, a diversidade é beta. Certo? Se for o mesmo ecossistema numa área muito grande, daí é gama, é regional. E se for de todos os ecossistemas, também pode ser. O gama aí, ele é mais vago que o beta e o alfa. Certo? Então a diversidade de gama. Então, por exemplo, eu quero saber a diversidade ali do sistema colonial. Então, se eu estou lá na parte arenosa, é a diversidade alfa da parte arenosa. Se eu estou na parte lamosa, é a diversidade alfa da parte lamosa. Se eu quero saber a diversidade da praia da colônia do avião, é a diversidade beta. Se eu quero saber a diversidade da praia de Pernambuco, é a diversidade gama. É a mesma coisa, eu quero saber a diversidade da mata atlântica. Se eu quero saber a diversidade de água na Mata Atlântica, eu vou ter uma diversidade, certo? Na Mata dos Dois Irmãos, diferente da diversidade da Mata de Catapacurá. Diferente da diversidade das matas lá do Rio. Mas, se eu olhar regionalmente, a diversidade dessas matas é muito mais parecida do que se eu comparar com as matas lá do sul da Bahia. Escala temporal, escala espacial. Escala temporal, incrível isso acontece. Então, quando você está vendo uma área, você quer ver a área toda? Certo? Aí a escala é maior, é geral. Né? Se você quer ver, mas se você quer ver algo, o ambiente vai ficar com um gradiente. Nesse gradiente, você vai ter que escolher que a gente mostra esse gradiente para você mensurar. Tá bom, gente? Muito papo, pouco assunto, né? Vamos lá. Vamos dar mais assunto. Bom, então vamos lá. O que significa a diversidade? O Felipe falou que era a riqueza de espécies. Tem mais assunto da diversidade, digamos que é a heterogeneidade. Então, riqueza de espécies é heterogeneidade. Quantas espécies diferentes tem? Qual é o segundo tipo de heterogeneidade que eu posso encontrar no ambiente? Seria a proporção ideal. Certo? Então você pode ter dois ambientes com as mesmas espécies, mas com proporções diferentes. A tia hoje me deu uma caneta velha. Não está nem aqui. A tia sim. Tá, tá bom, um braço vai ficar ótimo. Tá, tá, tá, cuida. Então, agora já dá aula, de repente, o humor está no final de uma palavra. é uma tendência. Veja só, a proporção de espécies é importante porque quanto maior, quanto menor a dominância, maior quer dizer que quando a espécie é menos dominante, significa que o ambiente é mais complexo e está sendo uma oportunidade das outras espécies. Quer dizer que o ambiente geralmente é mais desenvolvido também. Obrigado. Certo? Então, é muito mais fácil você encontrar espécies diferentes do que aqui. Certo? Aqui você vai encontrar uma só. Thank you. quantidade e poucas quantidades. Esse é o parâmetro que joga a amostra. Se você dá amostra, significa que vai ter bastante dominância das espécies em densidades intermediárias, e poucas muito abundantes e poucas raras. Exemplos aqui, como o dado de aves, por exemplo, é assim. Como o dado de répteis em uma floresta também é assim. Certo? Quando existe comunidade, tem esse comportamento, existe comunidade que tem esse comportamento, que é a terceira heterogeneidade. Então, quais foram as três heterogeneidades que nós observamos aqui de diversidade? Quais são as três heterogeneidades? A riqueza, a proporção entre elas, que a gente pode chamar de dominância e notabilidade, e o padrão institucional da amostra. Certo? Essas três maneiras de observar a diversidade estão relacionadas com os métodos de analisar a diversidade. Tá? Riqueza, dominância e padrão de proporção das espécies na amostra. O nome vai ficar bonitinho na hora que passar o slide. Uma amostra, uma comunidade, o que estão fazendo? Estão transformando em um número. uma grande quantidade de espécies que tem ali. Cada espécie com a sua estratégia de vida, com o seu modo de vida, de locomoção, com o seu alimento diferente, etc. Vocês estão transformando isso em números. Essa simplificação do que você está vendo, ela pode ajudar em algumas análises, mas simplificação leva à limitação. Então, todas as vezes que vocês vão reduzir a resolução da sua análise, vejam o custo disso. Então, em ecologia, quando vocês usam diversos métodos, quando você vai usar um método de análise de diversidade, você tem que saber o custo disso. Às vezes, é que nem um microscópio. Às vezes, você pega, põe um aumento menor, vê lá o geral, você não consegue ver certas coisas. Você vai lá no aumento maior e vê aquela especificidade. Depois você volta para o aumento geral. Então, sabe em ecologia que você tem que fazer isso várias vezes. Às vezes vão ter que simplificar e às vezes vão ter que detalhar. Certo? Às vezes generalizar, às vezes detalhar. Generalizar, detalhar. É um vai e vem. Até vocês conseguirem expressar em palavras a descrição daquela comunidade ou a descrição daquele problema que vocês estão estudando naquela comunidade. Certo? Diga. O número total de espécies é um número, acabou de falar. Já transformou, já é um número, já transformou. Qual é o problema? Como é que é o nome? Desculpa, Instagram. Eu sei que Instagram me deu. Professor, que a gente expressar apenas o número de espécies, isso não me diz nada. Tem outros parâmetros da comunidade que eu também tenho que analisar, que é o nicho que você tem, que você tem. Então, isso, e aí é a mesma coisa que eu estava tentando dizer aqui. Às vezes vão ter que detalhar os parâmetros e às vezes vão ter que simplificar. Então, tem vantagem de você trabalhar só com um espécie, porque é uma maneira rápida de você comparar as comunidades. Vai. Mas vai agilizar o processo de comparação. Que nem quando você vai no supermercado. Como é que você sabe se o supermercado é bom ou ruim? Quando ele tem aquilo que você mais gosta, só que o que você mais gosta é bom para você, pode não ser bom para mim. Entende? Se eu sou um vegetariano comigo e você adora carne, aí vai ser complicado, né? Pô, mas a picanha lá, eu não se põe daí. É, já não vou querer ir lá para mim, né? Então é entendendo, né? Bom, uma coisa é certa, quando vocês escolhem o cadastro de diversidade, o nível taxonômico é muito importante. O nível taxonômico tem a ver com a precisão de qual espécie estão trabalhando. Qual é o problema disso? O problema disso é que, para você identificar a minha espécie, qualquer ambiente leva tempo, é demorado. Toma tempo e vai ter que, em vários momentos, você tem que consultar vários especialistas, porque ninguém domina todos os números. O que acontece? Acontece que tem gente que às vezes quer usar uma análise de taxonômico superior. Família, ordem, certo, gênero. O que acontece com isso? Acontece que a única classificação que realmente existe é a espécie. O resto é a classificação arbitrária. Você está aprendendo isso no caso, tá? Ou não sei lá, professor de governança, está lá aí. Você está aprendendo principalmente, né? Então o que você faz? Você pode fazer isso? Pode, mas você tem que saber o risco e assumir o erro que você está fazendo para sua medida, certo? Há um erro lá. Mas então o que acontece? Todos os níveis desse grupo atual são considerados inéditos. Então, independente do nível que você escolha, às vezes tem erro. Mas às vezes esse nível super genérico, ele é adequado. Por exemplo, tem muitos estudos em rios da Alemanha que o pessoal usa no nível supragenérico. Por quê? Porque a maioria das espécies anual tem tipo de vida parecido, né? E tamanho parecido. Então eles conseguem ter respostas boas. Por quê? Porque tem várias semelhanças entre os organismos. Existem estudos que você tem que trabalhar, às vezes, a nível subespecífico. Por exemplo, tem nome. A fêmea é sanguinária, e o macho é vegetariano. É verdade? Então o que acontece? Conforme a fêmea com idade de 7 anos, você vai lá e pegar e usa como isca o ser humano, o que vai acontecer? Só vai pegar fêmea. Então a diversidade está analisando é a diversidade de fêmea. Então o nível é. Tá? Quando você trabalha com outras características, se você for trabalhar com diversidade de guildas, a guilda é uma classificação super taxonômica. Lembra do exemplo da última aula que eu falei do beija-flor? Alguém passou a ata? Está passando a ata? Não esqueça de assinar a ata todo mundo aí, tá? Certo? Então a gente pode fazer, a gente pode usar como categoria específica guilda, a gente pode usar como categoria específica a espécie sempre levando em conta o erro, assumindo o erro desse tipo de generalização, certo? Eu não estou recomendando aqui um domínio específico, não, pelo contrário. Eu acho que o único nível legal lá é o específico. Mas, em certas condições, é melhor usar um outro nível do que não usar nada, certo? Depois, qual comunidade estamos analisando? Então, o tamanho da comunidade é muito importante. Está ficando repetitivo, né? Então vou embora. Se há dúvidas, se perguntam. Bom. Gente, existem muitos métodos para medir a diversidade. E esses métodos a gente pode dividir das três categorias que a gente viu agora, certo? Em relação à riqueza, em relação à estabilidade e em relação ao padrão estrutural das amostras em si, certo? Quais são? Depois da família, depois da comunidade, depois do mundo, não é assim? Vamos lá. comunidade depois do resto? Tem gente que atende. Só que essa pessoa tem que largar tudo e ser, sei lá, um franciscano. É verdade? Gente, eu acho louvado isso. Só que tem pessoas que têm, nascem para ser família, tem pessoas que nascem para ser igual ao mundo. Tem pessoas que nascem para serem estrelas. O que a gente tem que entender? Nosso céu, né? Então, gosto bastante de dessas estimativas, certo? Então existem métodos de riqueza que não é simplesmente a contagem, que nos dão uma estimativa do número de espécies que tem naquele local. Um dos métodos mais comuns é o método de Renard, certo? O método de Renard, ele ajuda a gente a estimar espécies, mas ele precisa vai comparar amostras de tamanho diferente. Tá bom? Tá? certa. Não, estou dizendo isso aí, passa, ele faz passo para ele. Ó, veja só. Isso aqui, ó. Sempre isso aqui, ó, tem consequências de inglês. Esse inglês é assim, chinês, da hora nem entende. Serve para a taxonomia alfa. O que é taxonomia alfa? As amostras devem ter taxonomias similares, os métodos de amostragem devem ser similares e as condições ecológicas, o ambiente tem que ser parecido. Se estiver se amostrando no subambiente daquele ambiente. O que é a amostra taxonômica similar? É o seguinte, usei uma armadilha de luz lá no parque dois irmãos e só veio borboleta. Daí fui lá do outro lado do parque e só veio besouro. E aí? Adianta eu comparar? Não, elas são taxonomicamente diferentes, então não posso comparar, certo? Tá? Eu sempre tenho que trabalhar do maior para o menor. É isso que quer dizer aqui. Certo? Uma das coisas mais relevantes é que todos os indivíduos na comunidade são distribuídos aleatoriamente. O que não é verdade. Né? Certo? Uma maneira de reduzir isso é usar amostras como toda a comunidade estacionalizada. Então, geralmente, é bom vocês trabalharem com dados, com muitas amostras, com dados exaustivos. Certo? Se você faz uma amostra muito pequena em relação àquele ambiente, o médio de elevação vai ser bem pequeno. Certo? Então, tem que ter um esforço amostral suficiente. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então aqui é um exemplo, ó. Ele 42 indivíduos e as abundantes foram 21, 16 e 32. Qual seria a receita esperada para a clínica? Então, o que é? Eu divido a proporção do que eu tinha, do que eu tenho, do que eu quero. Certo? E aqui é o quanto que representa no total a minha estética. Certo? Em relação à outra loja. Então é uma coisa mais ou menos de proporção. Combinação, gente, trabalha com as proporções parciais. E soma tudo isso. Só que vem trabalhar com a proporção direta, ele é uma proporção ponderada em relação ao qualquer setor. Então a gente tem que fazer combinação. Entenderam? Viu que eu estou examinando o treino, vai entrar mais três. Tá? Isso é muito comum com o pessoal que trabalha com foraminífero. O pessoal que trabalha com foraminífero, quando ele pega uma amostrinha lá do fundo do mar, vem 50 mil bichos. Ele vai medir aí 50 mil bichos, vai identificar 50 mil bichos, o que, é que ele faz? Ele conta os primeiros 300. Então ele pergunta, e se eu contasse só os 200, que é uma preguiça, né? Quantos viriam? Daí faz o carefação e vê quantos viriam. Se for, pô, eu vou falar com o Eduardo, esqueceu que é para mim, vai puxar a orelha. Falar para o Eduardo, ele vai puxar a orelha. A Eduardo não fez os vídeos colados para mim com as plaquinhas? Tem isso na cadeira de jogo do marinho, paguei e mandou. Mas ela fazia isso, é que quando a turma é mais calminha, ela faz. Quando a turma é bagunceira, ela não faz. É verdade. Então quer dizer, ó, já estou mais enchendo você, né? Posso passar adiante? Jack Knife, né? Jack Knife é a placa do Jack. O Jack Knife é o seguinte: você pega uma amostra única e você disseca o que era o Jack Stripador. O Jack Stripador era um cara que ele tinha um conhecimento anatômico profundo. Ele separava os órgãos separadamente, ele fazia os cortes como se fosse um perfeito cirurgião. Então a mesma coisa que vão fazer com a amostra. Vão ser perfeitos cirurgiões na amostra. Vão tirar muito mais informação que um ser comum, sem preparo nenhum, ia conseguir tirar. Certo? Vão tirar números, estimar o número de espécies, estimar a variância dessa estimativa. Então eles vão dar intervalos de confiança e dar uma estimativa em cima de uma amostra única. Então tem que ser um cirurgião para fazer isso. Por isso o nome do método. Certo? Tá? Então, essa estimativa é observada, a frequência observada das espécies raras na comunidade. E esse método trabalha com dados que representam o reino. Mesmo que o seu dado não seja representante ao reino, ele vai usar essa razão para ele ser o reino. Certo? Ele vai se basear no número de espécies. Tá? Certo? Isso não muda para escrever aqui mesmo, tá? Isso é muito fácil de explicar, entendeu? Não, veja, qual é o teu nome? Sara, a espécie rara aqui é explicada por K, certo? Quanto maior esse K, quanto maior a importância de K, maior a variância e maior o seu erro, certo? E esse K está relacionado com espécies de pouca quantidade. Tá? Então toda estimativa ela tem um erro. E ele consegue estimar com as raras que ele pegou com a sua amostra pequenininha. Certo? E outra, esse índice ele tem uma precisão intimamente relacionada com o número de amostras, que é a equação do meio. Então você tem o número, a riqueza de testes que você pontuou, certo? Multiplicado pela número de amostras, que é número de amostras menos o número sobre N. Então você tem uma proporção das amostras. Quanto maior o seu meio amostral, mais próximo de 1 vai ser esse valor. Então você tem um redutor. Então ele colocou um redutor na equação dele, que está relacionado com a representatividade do universo amostral. Quanto menos amostra, menor. Se eu tiver, por exemplo, 4 amostras. 4 amostras é 3 quartos. 3 quartos é 10/65. Quer dizer, eu tirei 25% de precisão. Se eu tiver 5 amostras, é 4 quintos. Vai dar 0,8. Eu tirei 20%, está só 80%. Então você está vendo que o número de amostras já reduz a minha precisão estimativa. E K é o número de testes únicas que ocorreram apenas em uma amostra. Quanto maior o K, indica que mais amostras, mais espécies que eu não peguei, deve estar correndo ali. Então tem uma lógica aí na foto, sabe? O cara pensou bastante. Não foi assim, entre uma cerveja e outra. Deve ter tido mais 100 cervejas e outras, senão ele não teria, teria que pensar bastante. Isso que eu estou querendo dizer, tá? Não! Quanto mais amostras eu tiver, mais preciso. Porque gente, olha só, faz a diferença entre 100 amostras. Se eu tiver 100 amostras, é 99 dividido por 100. 99. É só 1% de precisão. Aqui tem 20% de precisão. Sentiu a diferença? O K é o número de espécies que ocorreram em uma amostra, independente da quantidade que elas ocorreram. Se eu peguei 100 indivíduos, mas só em uma amostra, é espécie rara. Então, a espécie rara não está relacionada ao número de indivíduos, mas ao número de ocorrência. O Jack Nash está baseado no estudo, por exemplo, estudo que você não faz réplica. A amostra se faz só uma vez. Uma expedição científica, só foi uma vez, né? Tese de mestrado, fez uma coleta e depois ficou doente, daí tem que defender a tese. Eu uso o Jack Knight para me tirar a vela na defesa, né? É muito fácil. Tá? Vai, bom treino agora. Alta parte, vai aí. Tá, aqui é a variância. Gente, a variância, toda vez que vocês fazem uma estimativa, vocês têm que mostrar qual é a confiança dessa estimativa. Então não adianta vocês mostrarem informação se mostrar qual o grau de confiança nessa informação. Tá? Gente, isso aí vocês não precisam decorar, isso aí é copiado. Está ali. Só tem que saber interpretar. Interpretar o que a gente fez aqui, ó. O que a gente fez aqui? A gente entendeu cada componente. Esse aqui é uma espécie que eu já encontrei, já vi. Esse aqui está relacionado o quê? Com a minha representatividade amostral. Quanto menos amostra, menos representatividade. E aqui espécie rara. Quer dizer, se o meu universo é muito grande, eu peguei quatro outras espécies raras. Eu tenho que aumentar a estimativa. A gente vai estar acrescentando o número de espécies que você tem. Claro que quanto mais amostras, menos espécies K eu vou ter. Porque K é o quê? É a espécie que só ocorreu em uma amostra. É diferente uma espécie rara numa amostra e uma espécie rara no ambiente. É muito diferente. Aí é raro no ambiente. São coisas muito distintas, tá? Tá vendo? Quanto mais olha para uma amostra, quanto mais olha para uma equação, mais informação a gente tira, mais a gente reflete, mais a gente entende melhor, viu? Então levem essa aula de hoje para o barquinho, fiquem lendo a equação. Jane ou Richard? Espera aí. Não, Jane. Calma, calma, calma. Tá aqui. Capítulo 21. Tem lá, índice de diversidade, fala dos pequenos índios e Simpson. Não fala de Jack Knight. Não fala do... Tá? Isso aqui vocês tiram do metodólogo, do ecológico ao metodólogo, do CREP, 99. Hã? Ninguém que eu estou passando em português para vocês, não está tá em português? Falo. Gente, ó, desculpem, mas a gente acaba a aula aqui. Daí segunda-feira, 8 horas, a gente continua, tá? Pode passar, pode, não tem não. Eu passo pra turma. Tem não.